Graça e paz, galera, bom dia. Bíblia, caderno e caneta. Eu não sei quantos estão lembrados, mas a gente falou sobre... A gente estava falando na última ministração sobre ser separado para Deus. E hoje eu vou continuar com vocês falando sobre ser separado para o ministério. Então diga assim comigo, separados para o ministério. Amém? Vamos lá? Se você puder ir abrindo sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 1. Não vamos ler ainda agora, mas já deixa aí no esquema. O que é ministério, gente? Exatamente. Serviço e ministério são sinônimos. Então, você falar, embora sejam palavras diferentes, mas você falar serviço e você falar ministério, você está falando mais ou menos a mesma coisa. São dois sinônimos. Então, quem ministra é a mesma coisa que dizer quem está servindo. Quem serve é quem ministra. Ministrar é servir. Diga comigo assim, ministrar é servir. Amém? Nós falamos na última semana que nós fomos separados para Deus, né? Nós somos consagrados para Ele, fomos separados para Ele. Mas nós também fomos separados para um serviço específico, para servir. Então diga assim comigo, fomos separados para servir. Amém? Todo mundo entende isso? Nós somos separados para servir. Não somos só separados para Deus. Nós não somos só separados para Ele. Nós somos separados também para uma função. Embora nós sejamos filhos. Todo mundo aqui é filho, né? Amém? Todos aqui são nascidos de novo, são filhos. Nós somos filhos, mas nós somos servos. E na verdade a gente vai descobrindo na vida cristã que se nós não servimos, mesmo sendo filhos, se a gente não aprende a servir, a gente começa a dar serviço para os outros, né? Principalmente para Deus. Não é assim? Crente que não trabalha, dá trabalho. Diga assim comigo, crente que não trabalha, dá trabalho. Então o crente que não entende o papel dele de servo no reino de Deus, ele vai começar a dar serviço para os outros. Por quê? Primeiro que, o óbvio, ele vai sobrecarregar alguém por não estar fazendo o chamado dele. Acaba que alguém, né, tem que cobrir o buraco. Claro que isso assim é o óbvio, né? Mas não só isso. A pessoa que não serve, ela não se permite ser tratada. E é isso que nós vamos falar hoje. Quem não serve não se permite ser tratado. E consequentemente Deus... como que eu posso dizer? Ele talvez me entenda que ele não tem espaço para trabalhar numa pessoa que não serve. E essa pessoa vai começando a ter o seu ego inchado. Vai começando a ter o seu caráter deformado. É isso que vai acontecendo. Ela não se permite ser tratada. Então, nós precisamos entender que nós somos separados para o Senhor. Quando nós nascemos de novo, nós falamos desse processo do novo nascimento, né? Na última ministração. Por incrível que pareça, tem muitos ministros, muitos músicos, muitos dançarinos, muitos cantores na igreja que não são nascidos de novo ainda. Eles não tiveram a experiência pessoal com Jesus. Eles gostam de dançar na igreja, eles têm um talento para tocar, têm aptidão musical, mas eles não têm uma experiência com Deus, não são nascidos de novo. Como que Deus trabalha? Você sabe que Deus, ele opera no Espírito, né? Então, ele não se relaciona com um homem natural, ele se relaciona com o espírito do homem. Então, fica impossível. Então, você imagina quanto que seria bagunçada a ideia de um ministério com gente não nascida de novo, né? Mas nós temos também essa realidade, que nós vamos falar hoje, de pessoas que estão no ministério, mas não estão para servir. E o que acontece... E isso é muito natural no ministério de louvor e adoração, porque por ser um ministério muito visível e as pessoas esperam ser reconhecidas aqui. Elas esperam ser valorizadas por causa do talento delas, né? Então nós precisamos entender isso. Nós somos filhos, nós somos separados para Ele. Amém? Amém, gente? Mas nós também somos separados para servir. Nós temos um chamado para servir. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos tornar filhos mimados. O que é o filho mimado? É aquele filho que ele entende perfeitamente todos os direitos dele. Ele até lembra o pai dos direitos dele, né? Mas ele não tem muita consciência das responsabilidades dele. Então, um filho que não é servo se torna um filho mimado. Diga assim comigo: um filho que não é servo se torna um filho mimado. Pergunta aí para o seu irmão: você é um filho servo ou você é um filho mimado? Vamos fazer uma limpeza na cozinha da igreja. E aí o músico diz assim: o meu chamado é para música, né? Vamos arrumar a igreja de crianças, vai ter uma atividade lá, né? Eu não sou chamado para limpeza. Nós somos chamados para servir. Espero que nas próximas vezes eu escute um amém, pelo menos nessa parte, né? Você é próspero. Então tá, vamos tentar de outro jeito agora, né? Por dentro, né? Nós não podemos ser filhos mimados. Amém, gente? Nós temos nossos direitos como filhos. Essa semana eu estava louvando a Deus com aquela música das antigas, que alguns devem conhecer, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lembra? Da pastora Ludmila Ferber, né? Realmente, você tem uma herança rica em Cristo. Você tem os seus direitos em Cristo. Em Cristo você é curado, em Cristo você é liberto, em Cristo você é perdoado. Isso são direitos. Deus te deu, Jesus conquistou isso por você na cruz. Você não precisa hoje viver debaixo de culpa, debaixo de condenação. Mesmo com as minhas falhas. Não é tremendo isso? Eu saber que, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com as minhas falhas, Ele sabe ainda o que eu vou fazer. Eu já ministrei sobre isso aqui uma vez. O sangue de Jesus, ele tem essa tripla função. Ele nos cobriu, ele nos limpou dos nossos pecados passados, ele nos purifica dos nossos pecados presentes e ele nos justifica dos nossos pecados futuros. O sangue de Jesus tem essa característica, né? Então você, na realidade, embora isso seja um terreno um pouco perigoso de pisar, mas não deixa de ser uma verdade, mas o sangue de Jesus já tem um efeito sobre a sua vida, inclusive do que você ainda vai cometer. É claro que eu estou falando isso para crentes que não vivem na prática do pecado. Amém? Amém, gente? Porque para aqueles que pecam, para que a graça, né, abunde, vamos pecar para que venha mais graça, esses não dá nem para saber se são nascidos de novo, né? Mas nós estamos falando de filhos aqui. Na realidade é isso, o sangue de Jesus, ele vai te justificar da ira que há de vir sobre o mundo, né? E está bem claro para todos que a gente está vivendo os tempos do fim, né? Quem está acompanhando aí as últimas notícias, com certeza pode constatar isso, né? Mas você tem os seus direitos como filho. Por exemplo, você é um filho, você tem um pai natural aqui na Terra, né? Um pai e uma mãe natural. E como pai e mãe natural, você tem os seus direitos, né? Como filho, eu tenho o direito de ir e vir até as, né, 9, 10 da noite, não é assim? Você vai sair, ó, até tal hora. Embora a geração de hoje está meio bagunçada, né? Não sei se é porque eu sou de uma época em que a gente não comunicava para o pai, né? A gente pedia bênção. E aí se o pai liberasse, a gente ia, né? Hoje é, tô indo, velho, né? Um pouquinho diferente as coisas. Mas você tem alguns direitos, né? Você pode sair com os amigos aqui, os solteiros? Você pode sair com os seus amigos? Você tem esse direito de sair com seus amigos. Seu pai não vai te privar disso. Você tem o direito lá de fechar sua porta, fazer suas coisas, né? São seus direitos. Mas você também tem responsabilidades, não tem? Se o pai chega para você e fala assim, a mãe fala assim, Olha, eu vou chegar e eu quero essa louça limpa, lavada, guardada. Isso é um direito seu ou é uma responsabilidade? E você não é o escravo da sua mãe, mas você tem essa responsabilidade. E assim é com Deus. Nós somos filhos por uma questão de adoção, de redenção, mas nós somos servos por opção. Você pode ser um filho mimado, um esquenta-banco de igreja, não pode? Se você quiser, se eu puder, eu posso sentar aqui, ouvir a palavra, pegar minha benção e ir para casa, tranquilo. Não é assim que muitos crentes fazem? E está tudo certo. Mas, sendo assim, eu seria um filho mimado, não seria um servo. E eu não vou dar condições para que Deus molde o meu caráter. E eu vejo, gente, que é só através do serviço que Deus faz isso. É claro que eu estou tirando aqui o óbvio, que é o que a gente mais fala aqui nesse ministério, que é o seu tempo a sós com Deus. No seu tempo a sós com Deus, Deus vai forjando você. Mas aonde na prática isso acontece é no seu serviço, no dia a dia. Deus pode falar coisas tremendas com você dentro do seu quarto. Quem é que tem tido experiências com Deus na palavra? Deixa eu ver. Você abre a palavra e Deus fala com você. Você vai orar, você ouve a voz de Deus, né? Muita gente ainda não entende isso, né? A oração é um diálogo, não é um monólogo, né? Nós falamos com Deus e nós ouvimos a voz de Deus. Há um tempo de ouvir a voz de Deus na oração. Quantos aqui experimentam isso? Ouvir a voz de Deus enquanto você ora, enquanto você o adora, enquanto você fala com Ele. Mas aonde que na prática você é tratado? É no seu quarto? Ah, Deus tratou comigo no quarto. Ele pode ter até falado algumas coisas com você, mas tudo que Deus fala é muito prático. É ou não é? Ou Deus já falou para alguns de vocês assim: eu vou fazer uma cirurgia no seu caráter agora dentro do seu quarto e você vai sair do seu quarto santo. Jesus já fez isso? Não, geralmente é como? Geralmente Deus fala com você sobre santidade. E quando você sair do seu quarto, você vai ter oportunidades de viver essa santidade. Deus fala com você sobre paciência. Aí você sai do quarto e você encontra com quem? Com Joseph. Brincando, Joseph. E aí ele te ensina a ter paciência. Brincadeira, Joseph. Mas não é assim? Aí Deus coloca alguém na sua vida para moldar você. Quantos estão entendendo? Brincando com o Joseph aqui, porque é parceria, né? É os dois fleuma aqui. Mas não é assim? Eu não é? Eu casei com uma mulher que é o avesso. Totalmente o contrário de mim. E o que que acontece? Um trata o outro. No casamento a gente descobre que isso vira rotina. Que isso é o normal. Se você quiser ser tratado, amado, case. Se você quiser ser moldado por Deus, amadurecer espiritualmente, diga pro seu irmão aí, case-se. Amém? Mas é claro, é uma brincadeira, né? Mas o casamento é parte disso. Quando você é filho, você também não é tratado com seus pais? Sim ou não? Quem aqui já foi tratado com o pai e com a mãe? Ontem eu estava assistindo não sei quantos já viram, o Rio 2. Alguém já viu? Desenho novo do Rio? Eu assisti no cinema com a Melissa e depois... Aí depois o meu vizinho falou: não, eu tenho aqui se vocês quiserem assistir lá e tal. Aí a Melissa queria assistir, né? Já tinha saído de cartaz. E ainda a gente não tinha ido na locadora. Aí a gente colocou lá para assistir em casa. Peguei emprestado com ele. E aí tem uma parte no filme que eu não lembro exatamente o que acontece lá. Acho que é uns pássaros que vão se vingar lá dos azulzinhos. Aconteceu alguma coisa no primeiro filme, no segundo eles vão se vingar. Quando eles vão fazer isso, o negócio dá tudo errado. E alguém, sem querer, eles estão numa embarcação, e alguém toca aquela buzina do barco. Já viu aquela buzina? Tipo de trem, né? Aquela buzina enorme. E estava todo mundo dormindo, era de madrugada. Quando toca aquela buzina, pô, todo mundo acorda no pulo, assim. E aí a mãe, eu não lembro os nomes, não guardei ainda os nomes, né? A mãe dos azulzinhos lá chama a atenção do menino. Não tem nada a ver, o menino estava dormindo, né? Que você está aprontando, menina? Mas eu não fiz nada, mãe, né? Quem nunca passou por isso aqui, né? Você não fez nada, mas você leva aquela sapatada do pai e da mãe, né? Então, às vezes, o pai e a mãe dão uma tratada na gente. Mas a grande maioria das vezes, quem que é tratado, Alencar? Somos nós, os pais. E a gente tem que ter muita paciência, né? Hã? A gente tem que ter muita paciência com os filhos, né? Porque a gente sabe que eles estão numa fase de crescimento, de amadurecimento. Não adianta eu esperar da minha filha de 6 anos um comportamento de 15. Mas isso trata com a gente, né, pastor Alencar? Nos ensina a ser pacientes. Então, criar filhos ou ser filho também é parte de um tratar de Deus com você. Hã? A fase 2, né? E aí tem os avós, né? Que vem no pacote. Aí você tem que ficar no meio do caminho lá, entre o avô e o neto. Meu sogro disse que o neto... Como que é? O vô é o... O vô é o cavalo bravo... Que o filho sentou, que o filho amansou pro neto montar. É isso. Toda vez eu confundo para falar isso. Então, assim, né? O pai já, algumas vezes, já amolece. Mas geralmente o pai tem que ser firme. Mas o vô deixa fazer o que quiser lá, né? Não tem mais essa. E aí trata quem? A minha pastora, a nossa mãe na fé, né? Ela não esquece disso, toda vez que eu encontro com eles, ela me lembra disso. Né? Ela fala que quando eu era criança, ela foi me chamar atenção uma vez na igreja. A gente era vizinho, né, os nossos pastores, então era como pai e mãe para mim mesmo. Até hoje é assim. Embora nós não somos mais desse ministério, eu considero eles como meus pais. E uma vez ela falou que foi chamar minha atenção, eu falei assim para ela, quantas mães eu tenho afinal? E a gente trata, né? Mas no ministério, o ministério é o ambiente ideal. O lugar de serviço é o ambiente ideal para Deus tratar com a gente. Tratar com o nosso caráter. Então nós temos essa opção de ser filhos mimados, deixar as nossas responsabilidades para outros, né? E ficar só ali, nos direitos. Ou como o pastor Ricardo fala, sermos aquele filho egoísta, né, que só quer o peito, o bebê espiritual, ou nós podemos crescer, amadurecer e entender que nós temos responsabilidades. Então dá um tapinha nas costas do seu irmão aí e diga para ele assim, você tem responsabilidades. Amém, gente? Não vamos ser filhos mimados. Quando Deus separou você, ele não separou você só para ele. Ele separou você também para uma função, para um serviço específico. E ele não separou você para outra coisa que não seja servir. Diga assim para o seu irmão, quando Deus te separou, ele não te separou para outra coisa. Obrigado. Que não seja servir. Amém? Você entende isso? Todos entendem isso? Amém? Uma outra forma que ajuda a gente a entender um pouco ministério, embora o nosso governo não está servindo muito de base para muita coisa, mas são os ministérios que a gente tem, por exemplo, né? Os ministérios governamentais. Quando você tem, por exemplo, assim, o Ministério da Agricultura, o que seria isso? O ministério é algo composto por, sei lá, centenas de pessoas que são designadas para um serviço. Então eles cuidam dessa área, ou pelo menos deveriam fazer isso, né? E no reino de Deus é mais ou menos a mesma coisa. O que seria o ministério também? Isso eu estou falando agora de algo coletivo, né? Nós falamos do ministério como algo pessoal, o seu chamado pessoal. Mas o ministério também representa algo coletivo. É quando Deus designa um grupo de pessoas para uma função específica. E a Bíblia diz ali, né? Nós não vamos falar hoje disso. Das funções, dos ofícios, dos dons. Mas eu queria me ater com vocês hoje no significado de ministério. Nós não vamos abordar os ministérios hoje, talvez não vamos nesses tempos agora. Se você quiser saber mais disso, procure o pastor Alencar no final da ministração. Se inscreva na escola de discípulos, né? Que, aliás, todos deveriam já ter feito, né? Então, quem não fez, já procura o pastor Alencar para você fazer. Lá você vai aprender sobre os dons e ministérios também. Mas eu queria hoje falar com vocês sobre o que representa ministério, o que significa ministério para nós. E existem 6 palavras na Bíblia, uma em hebraico e as outras 5 em grego, para essa palavrinha ministério. Então você que estiver anotando, eu vou colocar os nomes aqui, vou falar para vocês os nomes aqui no original, mas depois a gente está colocando lá no nosso site, a gente vai estar colocando aqueles esboços, já tem as anteriores, né? Então você pode pegar lá, vai ter o significado certinho de cada palavra. Se o som ficar baixo aí, quando a chuva engrossa, dificulta um pouquinho aí, vocês dão um toque que aumenta lá. Ok? Porque se eu forçar um pouquinho mais aqui, a voz termina de sumir. Primeiro significado que eu vou falar com vocês é o significado em hebraico. Significa mesaret ou mesharet. Esse significado aqui é o seguinte. É mais ou menos o mesmo que assessoria. É assessorar alguém, uma pessoa de alta categoria. Então, mesaret ou mesharet significa isso. Assessorar uma pessoa de alta categoria. Então, a gente tem alguns exemplos na Bíblia que já vem logo de cara para isso, né? Por exemplo, quem que era o servo ou servidor de Moisés? Josué. Quem que era o servo de Eliseu? De Elias, eu já falei, né? Servo de Elias. Era Eliseu. Lá em Êxodo capítulo 24, você tem uma citação disso. Não precisa abrir lá. Eu vou abrir rapidinho só para ler para vocês esse versículo. Se você quiser deixar anotado aí. Êxodo capítulo 24, versículo 13. A gente tem uma referência disso aqui. Êxodo 24, 13, diz assim: E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Que é a mesma palavra para servo, né? Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Então dá para entender aqui? Quando você fala Moisés, Josué, Elias, Eliseu, fica mais fácil para a gente remeter, né? Esse significado de assessoria. Em outras palavras, gente, é alguém que realmente serve outra pessoa. Talvez a gente possa entrar nesse engano de muitos que têm trilhado esse caminho independente hoje em dia, né? Esse caminho isolado cristão, né? Ah, minha cobertura é Deus, meu pastor é Deus, e perde isso. Você percebe lá no Novo Testamento, você ainda vê referências disso. É um engano nós acharmos que nós vamos caminhar sem precisar servir ninguém, ou sem precisar, né, de alguém para nos assessorar. Nós não devemos buscar isso. Buscar pessoas para nos assessorar, para nos servir. Mas nós precisamos entender que a gente precisa servir alguém. Geralmente Deus coloca alguém no seu caminho para você servir. Vocês entendem que um dos significados de ministério é esse? Nós estamos falando aqui de assessorar alguém. Quantos entenderam? Esse é um dos significados de ministério. Dar assessoria a alguém, dar suporte a alguém. É um outro exemplo que no governo fica ruim, né? Mas no governo, valeu, Netão. No governo tem os assessores, né? Infelizmente, o governo não é uma boa referência para nós, né? Porque quando você ouve falar de assessor, você imagina que é aquele cara que ganha 15 mil reais para não fazer nada e nem aparecer no lugar. E aí você vai ver e descobre que o político lá tem 15 assessores, né? Mas na prática, o que deveria ser ali? Vamos supor que é uma pessoa responsável pela área de educação, pelo Ministério de Educação. Mas tem coisas que ele não dá para ele ir lá e pôr a mão na massa. Ele não pode estar em dois, três lugares ao mesmo tempo. Então qual que é a função do assessor? É ele quem vai fazer isso, ou ele quem vai designar pessoas para isso. Então é servir. Foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Elias. Agora, no mundo, o máximo que acontece quando alguém assessora, quando alguém serve, é ficar no lugar, né, dessa pessoa, ou ser promovido. Os resultados no mundo são esses que a gente conhece. Mas no ministério, e nós podemos afirmar isso biblicamente, que alguém que assessora outra pessoa, alguém que serve outra pessoa, isso é comprovado na vida de Josué e de Eliseu. Essas pessoas alcançaram níveis tremendos de intimidade com Deus. Se você entender isso, meu irmão, se você entender o poder de servir, nós sempre associamos o servo com aquela pessoa que é sempre pisada, sempre sobrecarregada, sempre serve, nunca é reconhecida, né? Só que nós somos seres humanos, né? Temporais. A nossa visão é assim, quase que menor que a de um cavalo. A gente não consegue nem ter uma visão panorâmica da vida cristã. Se você pudesse... Desculpe. Se você pudesse atravessar um pouco o tempo, se você pudesse analisar com os olhos espirituais o que acontece com alguém que serve, talvez o básico seria a gente dizer assim, que essa pessoa pega o manto de outra pessoa. Hoje se banalizou tanto essa palavra, né? Ah, fui no culto lá, maior manto, meu, né? Ah, pega o manto aí, né? E manto virou, sei lá, qualquer coisa hoje, né? Um arrepiozinho que o cara sentiu na espinha no culto lá é manto. Mas quando você vê o que aconteceu com Elias e Eliseu, e você entende que tem um significado muito profundo você ter o manto de alguém. Quantos entendem isso? Você quer ter a unção de alguém na sua vida? Você quer ter a intimidade com Deus que o seu líder tem? Então busque servi-lo. Busque assessorá-lo. Biblicamente a gente pode afirmar isso. Essas pessoas que serviram esses homens de Deus alcançaram níveis tremendos de intimidade com Deus. Amém? Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Segundo significado um pouco mais conhecido é o termo diáconos, que vem do grego. Diáconos é aquele que realiza o serviço secular e religioso. Esse é o significado dessa palavra. Aquele que realiza o serviço secular e religioso. Ser diácono, gente, embora hoje aqui, né, na nossa igreja, no nosso ministério, não se usa tanto essa... Talvez por causa da nossa visão de sair dessa coisa de cargos e títulos, né? Mas o ministério não deixa de existir. Um risco, às vezes, de você falar tanto de liberdade é que, às vezes, algumas pessoas perdem a noção das coisas, né? Não é porque a gente fala que ninguém tem título e ninguém tem cargo aqui que não existem os ofícios, que não existem os ministérios. Os ministérios, você acreditando neles ou não, eles continuam existindo. Se você falar assim, ah, o Espírito Santo não existe, agora você é testemunha de Jeová, o Espírito Santo não existe. Ele vai deixar de continuar existindo, porque você não acredita nele? E coloca aí todo o pacote da Bíblia junto. Gente, o que eu já não ouvi de gente, até no ministério, gente dentro do ministério, hoje, graças a Deus, isso é raro acontecer. Mas houve um tempo aqui, né, Charles, uns anos atrás, em que cada um tinha a sua doutrina, né? E aí você ia conversar com o cara e ele olhava para você assim, não creio nisso. Aí você crê no quê, irmão? Ah, eu acho que é assim, né? Então ele montava a doutrina, a religião dele. Imagina o que virou isso aqui, né? Independente do que eu achar ou deixar de achar, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia. A palavra de Deus vai continuar sendo a palavra de Deus. Se você ignorar alguns fatos na palavra, por exemplo, nós falamos aqui do primeiro significado de servir, né? Talvez alguns aqui nunca pararam para pensar dessa forma. Nossa, um dos significados de servir é esse? É servir alguém? Porque muitos de nós aqui estamos no ministério e até se ensina isso, né? Ah, nós estamos aqui para servir a Deus. Né? Não é assim? Não posso olhar para homens. Isso é verdade. Se você olhar para mim, você vai acabar se frustrando. Desculpa. Era para tossir fora do microfone. Você vai acabar se frustrando com as minhas falhas. Você vai conhecer os meus defeitos. E aí, nossa, achei que o pastor Vinícius era mais assim, né? Vai descobrir que eu fico nervoso também. Que eu durmo de mal com a minha esposa também. Aí vai se decepcionar, né? Nossa, eu achei que ele era o grande homem de Deus, né? Pois é, só que ministério, um dos significados de ministério é servir alguém. Isso não vai mudar. Ah, eu não creio assim, eu creio que eu estou aqui só para servir a Deus. A ministério vai continuar sendo servir alguém também. Vai continuar sendo dar suporte a alguém também. Todos entendem isso? Amém? Diácono. Ser diácono é mais do que servir a ceia, que é logo o que vem à mente, né? Ficar na recepção, ajudar os irmãos a estacionar o carro, correr atrás das crianças mais enérgicas da igreja. Embora o diácono não anda fazendo muito isso hoje, né? A gente, alguns de nós aqui, somos de uma época em que o diácono pegava na orelha. Quem aqui já foi pego pela orelha por um diácono? O pastor Alencar levantou as duas mãos lá e os pés. Vixe. Hã? Mas hoje tá mais, hoje é mais capaz de, se um diácono fizer isso aqui na igreja, do pai pegar o diácono pela orelha, levar ele pro banheiro, dar um safanão lá embaixo, né? Quem é você para falar isso do meu filho? Né? Nós já vimos isso aqui. Não foram poucas vezes, não. Você está chamando a atenção do meu filho? Quem é você para chamar a atenção do meu filho? Mas ser diácono é mais do que isso. Veja o significado da palavra diácono no grego. É aquele que realiza o serviço secular e religioso. Destrinchar essas duas palavras aqui. Uma porque ela está bem desgastada, né? A gente fala religioso, soa uma coisa muito negativa hoje, né? Mas o que significa que secular e religioso? Não é o secular, não é o seu trabalho lá fora. Ah, eu sou o professor, esse é o meu serviço secular. Então, né, eu sou diácono. Não, não é isso. Serviço secular é tudo aquilo. Vamos falar do religioso primeiro, que é melhor, né? O serviço religioso é tudo aquilo que tem relação direta com o culto, com a celebração do culto. Então, por exemplo, A pessoa que serve a mesa aqui para a ceia, ela está realizando ali um serviço religioso. Você entende isso? A pessoa que recebe ali as pessoas na porta, cumprimenta, ajuda ela a encontrar um lugar, isso é um serviço que tem relação direta com o culto, com a celebração do culto. Só que antes de acontecer o culto, né, existe todo um trabalho que é feito. E esse trabalho se chama serviço secular. O que é o serviço secular? É todo o trabalho que tem relação indireta com o culto, ou tem a ver com a preparação dele. Então, por exemplo, para eu chegar aqui hoje, vamos imaginar que isso aqui, hoje fosse um culto, e aqui agora, de uma certa forma, eu estou sendo diácono de vocês. Eu estou servindo vocês com a palavra, né? O Charles serviu aqui a gente com os cânticos. Com o cântico, na verdade, né? Foi um só, né? Mas antes disso acontecer, alguém ligou o som, alguém afinou o violão, alguém ligou o microfone, né? Se as cadeiras não estivessem arrumadas, alguém teria arrumado as cadeiras. Alguém abriu as portas, ligou as luzes. Tudo o que aconteceu até começar o culto, a gente chama de serviço secular. E a partir do culto, tudo que é feito durante o culto seria o serviço religioso. Está dando para entender? Então, o diácono é aquele que cuida de tudo que tem relação com a celebração do culto. Mas ele também é aquele que cuida com tudo o que prepara o culto. E olha nos olhos do sermão aí e diga para ele assim: e você é um diácono? Fala para o outro irmão também, para não ter acepção de pessoas. Diácona? Quem falou diácona aí? Esse auto se corrigiu, se é assim mesmo? Você é diáconos. Ou seja, é minha e sua responsabilidade. Por isso, quando eu falo para vocês, vocês que são ministros, quando eu falo para vocês assim, o culto é às 7, às 19. Cheguem aqui pelo menos 18h30. Não é para ficar enchendo linguiça, é para ficar conversando. É porque você é um diácono. Deveria estar sob a sua atenção, por exemplo, se as cadeiras estão bagunçadas. Na época de calor, por exemplo, né, você vê que ali está quase nascendo teia de aranha já ali no negócio, né? No climatizador. Mas na época de calor, a gente tem que ligar aquilo ali. Pelo menos foi a orientação que deram pra gente quando instalaram, né? Pelo menos 20, 30 minutos antes, né? Para quando as pessoas entrarem já tá climatizado. Porque quando o ambiente está cheio, é muito mais difícil. Então, esse é o papel do diácono. E não é o Dorival. E não são os obreiros. Somos nós. Nós somos diáconos. Às vezes os meninos brincam comigo aqui, né? Na quarta-feira, a gente chega pelo menos 7h30 aqui. Eu procuro estar sempre às 7, mas não é sempre que dá para chegar às 7. Mais uma vez ou outra acontece um imprevisto, né? Atrasa um pouquinho e tal. Aí o Brad que brinca comigo, né? Ô, porteiro. Aí eu falo: porteiro, murro na sua boca, rapaz. E a gente brinca assim, mas eu falo para vocês, sinceramente, é um prazer para mim chegar aqui mais cedo, abrir a igreja, arrumar tudo. Mas é uma tristeza para mim fazer isso por anos, quase que sozinho. É uma tristeza para mim quase que sempre fechar a igreja, sabendo que tem mais 6 pessoas que têm a chave. Porque o diácono é o primeiro a chegar e o último a sair. Ah, eu posso ir embora, pastor Vi tem a chave. Beleza de diácono que você é, né? Ah, eu posso chegar 10 para as 8, quarta-feira, o pastor Vinícius tem a chave, sabe ligar o som. Beleza de diácono, né? Eu já ouvi alguns de vocês, líderes inclusive, chegar ali no antes do culto, olhar e falar: nossa, cara, tá tudo arrumadinho já, né? Que beleza. Eu fiquei pensando, como que num passe de mágica, no estalar dos dedos, tudo foi ligado, afinado e passado. isso é função nossa, como diácono. Mas não foi uma vez só que eu ouvi isso, não. Foram várias. Ou então aquela pergunta clássica. Liga os instrumentos? Não. Vamos fazer a capela hoje, né? Dá vontade de dar uma resposta, né? Como é que era? Tolerância zero, né? Hã? Gente, quantas e quantas vezes eu já cheguei aqui na quinta-feira, na segunda-feira. Esse mês, a nossa conta de energia costuma vir R$ 200 a R$ 250 reais por mês, que é baixo para uma igreja, né? Esse mês ela veio R$ 375. Sabe por quê? Porque várias vezes eu chego ali, eu entro na igreja, e isso é o papel do diácono. É você passar sabendo que na igreja tem torneira, tem luz. E conferir as coisas. Conferir se desligaram ali. Ó. Conferir se desligaram aqui. Ficou mais de mês aqui ligado um negócio aqui embaixo, né? Tipo um refletor. Aquilo gasta uma energia do caramba, meu. E quantas vezes a gente chega aqui e a gente escuta só o barulho das ventoinhas dos amplificadores ali, né? Cada potência daquela ali consome uns 1.000 watts, mais ou menos. Agora você imagina 1.000 watts ligado das 6 da tarde do domingo até as 9 da manhã do outro dia. Mas é o pastor que tem que fazer isso? Mas muitas vezes, hoje, é claro que eu estou aqui puxando a orelha com amor, mas eu também tenho que louvar muitos de vocês aqui, que hoje, né, são raros os cultos que eu tenho que guardar o meu instrumento, porque, e eu falo aqui principalmente do Valzinho, né, que é um que, mesmo os dias que ele não toca, né, domingo, é raro o Val tocar de domingo, é mais nas quartas, mas independente do culto, acaba o culto, você vê ele aqui em cima já ajudando a guardar todas as coisas, né? Mas esse é o papel do diácono. Pegar um microfone sem fio. O pastor Ronaldo tem o hábito, né, de acabar o culto, ele já entrega na mão de alguém. Juramente para não ficar solto. Mas do mesmo jeito que o pastor Ronaldo tem esse hábito, que eu acho bom, de não deixar, não largar no lugar, de entregar na mão de alguém. Mas nós temos que ter o hábito de verificar se está tudo guardado. Às vezes tem microfone sem fio lá que passa a semana lá na bancada do som. E nós temos aquele pretinho que vocês veem, aquele microfone pretinho, que é um bom microfone, né? Mas a gente teve que comprar ele porque os nossos outros dois estragaram. Nós temos dois microfones sem fio estragados lá em cima. Um bom microfone sem fio não custa menos de R$ 2.500. Mas por que que estraga, né? Porque fica aqui largado na semana, porque derruba, enfim. Mas o papel do diácono é cuidar. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês hoje. Que a gente pensa muito no culto, né? Que o diácono é aquele que cuida do culto. Mas se você parar para analisar, a gente deveria dar mais importância para as atividades que envolvem a preparação de um culto. Porque elas é que tomam muito mais tempo. Por exemplo, nós temos nas férias agora, a gente veio ensaiando um repertório aqui para a gente gravar, né? E a gente ficava, né, Neto, umas 2 horas mais ou menos, né, de ensaio, de 1h30, 2 horas, né, em uma música, né? A gente não conseguiu avançar mais do que uma música por ensaio. Só que isso é o normal, né? Para quem é músico de tempo aí, sabe que isso é o normal. É o mínimo, na verdade, né? Mas veja, você ficar 2 horas ensaiando uma música, na dança eu creio que acontece a mesma coisa. O correto, na verdade, é alguns dias de ensaio, né, para você preparar bem uma música. Pense comigo, você fica ali no mínimo 2 horas preparando uma música para ela ser executada em 5 minutos no domingo. O que que levou mais tempo, gente? O ensaio ou a execução? O ensaio demanda muito mais tempo. O ensaio também demanda o compromisso. Para ter um ensaio decente, tem que estar todo mundo aqui, né? Essa semana, por exemplo, foi muito corrida, porque tem uma missionária chegando da Irlanda aí nos próximos dias, né? Noiva. E a gente está arrumando a casinha para receber ela, né? Sabem que eu moro assim num lugar, né, espaçoso. Então a gente teve que dar uma adaptada. E aí eu eu planejei o nosso quarto lá, a gente mandou planejar o quarto para poder liberar mais espaço no quarto das meninas. Agora vai dormir a tia Sinara, a Melissa e a Débora, né, no quarto. E aí a gente praticamente perdeu a semana toda nisso aí, né? Era para ter montado na terça de manhã, foram montar na quarta tarde. Aí na quarta eu não consegui falar com todo mundo aqui para vir, aí eu vim pro culto aqui, dei uma forcinha no começo e fui embora, né? Mas eu perdi praticamente a semana toda nisso. Nós ainda não terminamos, né? Ainda tem coisa lá para fazer em casa. Mas, quer dizer, é toda uma preparação que a gente está fazendo. Mas, por exemplo, quinta-feira, a gente estava, né, tendo esse ensaio. E aí eu entrei em contato com os meninos. Você quer ensaiar? Hoje eu não vou poder, né? Vem entre vocês. E aí todo mundo achou melhor, não. É melhor estar todo mundo. Que é o certo, né, Neto? Por quê? O ensaio não rende. Como é que você ensaia sem o baterista, né? Por exemplo, hoje o Enéas está aqui. Mas se não tivesse nenhum baterista, né? O Cleiton não está hoje. Como é que ensaia sem baterista? Não rende. Ah, vamos ensaiar sem o baterista, depois ele vem. Não funciona. Ah, vamos ensaiar sem vocal mesmo. Pode até ensaiar um instrumental, mas a hora que chegar o vocal, vai atropelar a harmonia, né? Vai atropelar o que? Ou a harmonia vai atropelar o vocal e vice-versa. Tem como, Marlon, você ensaiar sem um integrante da equipe e depois colocar ele para dançar na hora lá? Ah, vamos passar aqui 3 vozes, back vocal para ministrar à noite. Mas só veio 2. Aí, chega à noite e coloca os 3. Não funciona. Alguém vai atravessar, alguém vai atropelar alguém. Eu estou dizendo isso porque, para você entender que nós devemos aprender a dar mais importância na preparação. O diácono, ele precisa entender isso. É mais importante o tempo de preparação do que a execução. Fala assim comigo, é mais importante a preparação do que a execução. Na área de informática, a gente vê muito isso. E quando a gente... eu que sou da área de redes, né? A gente aprende a fazer o projeto de redes, né? Quem estuda aqui a área de informática, né? A fileira dos nerds ali do fundo, que são os meus comparsas, sabe do que eu estou falando. Você aprende projeto, não é, Taylor? Mesmo para o programador, o analista, qualquer um. Por quê? Porque não adianta nada você chegar lá, fazer os negócios tudo de qualquer jeito, aí na hora dá problema. E para você desfazer tudo. Ah, nós vamos instalar um prédio lá com 50 pontos de rede. Aí você não faz projeto nenhum para isso, né? O tempo da preparação é muito valioso. É muito mais importante. E quanto mais você se preparar, com mais tranquilidade acontece a execução. É ou não é verdade? Por que que eu estou batendo tanto nessa tecla hoje com vocês? Porque nós somos brasileiros. E não desistimos nunca, né? E a gente tem a velha e feia mania de fazer tudo de última hora. E essa mania brasileira parece que ela está um pouco enraizada no ouvir e crer. Mas isso não é uma coisa bonita de caráter, gente. Fazer as coisas de última hora. Avisar coisas de última hora. Eu tenho hoje, assim, Deus sabe quanto que eu tenho trabalhado e me disciplinado para poder deixar todo mundo avisado das coisas. Hoje, pelo menos, ninguém tem desculpa, né? Ah, não, eu não pude estar, mas não sei nem o que foi ministrado. Tá lá, você pode ouvir tudo que foi ministrado. Ah, vai ter um evento, tá avisado. Nós vamos fazer isso agora, tá avisado. O Guilo passou uma tarefa, né, pro pessoal do teatro agora, né? De vocês pegarem lá as palavras, ouvirem. Isso é preparação. Né, vocês têm feito terminar o primeiro módulo agora, né? Quando que começa? É 10 dias, né, que ele falou? Segunda semana de agosto, né? É um tempo de preparação para vocês. Quanto mais vocês levarem a sério esse tempo, na hora de fazer, na hora de executar, é mais tranquilo, porque você vai usar tudo que você aprendeu. Nós precisamos aprender a dar mais importância para as atividades que envolvem a realização de um culto, e não o culto em si. E eu não estou querendo dizer aqui só do ensaio. Até porque senão a gente vai para um outro extremo, né? Ah, vamos ensaiar a música com começo, meio e fim, né? Toda milimetricamente arranjada. Não é nem a nossa visão isso. Mas eu estou falando isso porque tem toda uma preparação para um culto acontecer. Só ali mesmo, naquela salinha, o ideal ali é que a turma toda dali chegasse pelo menos meia hora antes, né? O ideal. Por quê? Pensa só comigo. Vamos imaginar na quarta, que é mais básico, né? Geralmente na quarta está aqui o Neto, o Val, o Taylor tem dado uma força aqui nas quartas, né? O Charles tem vindo a maioria, né? Mas depende muito dos horários lá. Mas geralmente, e o Enéas, né? Mas geralmente é os quatro aqui, né, Enéas? Mais ou menos é essa equipe aqui. Só quantos minutos que leva para você passar cada instrumento? Para o Neto ouvir a voz, o violão dele, não, aqui dentro tá legal para mim. Aí vai o baterista, aí vai o violonista, aí vai o baixista. Geralmente a gente não põe vocalista na quarta-feira. Mas só aí são quase que uns 20 minutos, mais ou menos, né? O tempo de passar cada um e depois vamos todo mundo agora. Mas isso é uma coisa. Então, se a gente tivesse essa mentalidade, poxa, estão passando ali, está passando o som, beleza. Mas foi essa quarta agora, né, Gê? Eu cheguei pro Geraldo, tá tudo certo aí no data show? Ele, não, tá tudo certo. Só falta ligar o data show. Ah. Beleza. Mas o Geraldo é um que sempre tem chegado antes aqui. Várias vezes, né, a pessoa que está escalada não tá. Geralmente quem cobre é ele. Mas leva um tempo para você ligar ali. Às vezes você liga, né? Tá o papel de parede da rave que alguém esqueceu de alterar. Leva um tempo para você alterar isso, abrir o programa, separar lá as músicas. Leva um tempo para isso acontecer. E outra, quando você se antecipa, você também tem tempo para lidar com os imprevistos, né? Por exemplo, você chega meia hora antes. E aí acabou a energia. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí você tem meia hora para resolver isso. Ah, vamos juntar as cadeiras mais perto aqui. Vamos pegar um violãozinho. Pronto, está resolvido. Ou se a gente tivesse um geradorzinho, alguma coisa, né? Vamos colocar uma caixa aqui, uma voz e violão. Pronto, resolveu. Agora, querer fazer isso faltando 2 minutos para começar o culto. Mas nós já vivemos isso aqui demais. Tá para começar o culto lá, né? E não tem nada feito. Aí o pastor Alencar, o Neto, o Charles vai pegar o violão, vai tocar, tá todo desafinado. O culto exige uma preparação. Uma coisa que eu pego muito no pé dos meninos do som, né? Gente, a responsabilidade de vocês passar o microfone sem fio. Porque o pessoal da banda aqui tá cada um preocupado com o seu instrumento, né? De afinar, de passar. Acertar o som aqui, ninguém está nem lembrando de microfone sem fio. Mas qual que é a hora que vai lembrar do microfone sem fio? A hora que o pastor Ronaldo pega o iPadzinho dele e sobe assim, ó. Aí dá um siricutico em todo mundo lá, aí caça a chave do pastor Vinícius. Cadê o pastor Vinícius? Aí sobe lá. Aí corre, cadê a pilha do microfone? Tá descarregada. Corre no mercado. Mas a grande maioria das vezes, quem se preocupa com isso? E cadê os diáconos do microfone sem fio? Vocês estão entendendo, gente? Ah, a mesa tem as cenas estão passadas, né? Ah, mas não significa que não precise ouvir, tá tudo certo aqui. É incrível como você equaliza um negócio, mas se a igreja está cheia, é um som, se a igreja está vazia, é outro som, se está frio, é um som, se está quente, é outro som. Então não adianta, passar só é uma coisa que nós vamos lidar com isso a vida inteira, enquanto Jesus não voltar. E a gente não tem outra alternativa, a não ser chegar antes. E o músico tem a mesma responsabilidade. Porque o contrário também é válido. O cara do som chega meia hora antes lá e fica sentado esperando os músicos. Entendeu? Então é a sua função. Tem o hábito de chegar aqui na igreja. Confere as cadeiras. Desce lá no banheiro. Vê se tem papel higiênico. Gente, tem coisa pior do que você correr no banheiro com dor de barriga, sentar no vaso naquele desespero e você olhar pro lado e ver só o plastiquinho assim, ó. Tem coisa pior na vida do que essa? É só o papelão? É de chorar um negócio desse, né? Mas seja diácono. Vai lá e confere. Às vezes aconteceu algum imprevisto, não foi limpo, você chega lá, tem como em 5 minutos você dá um, sabe aquele tapa assim, ó. Esse é o papel do diácono. Nossa, falta 5 minutos para começar o culto. Cadê todo mundo, né? Esses dias teve o culto das mulheres e dos homens aqui. E não tinha ninguém. Ninguém. Eu não lembro nem como é que foi aquele dia. Acho que chegou, foi a Adri que chegou? Acho que foi só você, né? Adri e Aline, né? Aí a gente deu um jeito lá, né? Aí eu assisti um pedaço aqui e um pedaço lá embaixo. Fiquei no sono, data show. Câmera. Bombril. Aí beleza, agora eu posso ouvir a palavra lá. Vou descer para ouvir a palavra do pastor Ricardo. Mas aí eu desci, fiquei uns 20 minutos. Aí chegou alguém lá me chamar. Ó, tá pedindo pra pôr uma música lá em cima. Vocês concordam que eu não deveria estar fazendo essas coisas aqui? Eu preciso de tempo pra orar, pra ler a Bíblia. É. Então nós precisamos fazer esse serviço. Todo mundo entendeu aqui, gente? Que a preparação do culto envolve muito mais tempo, é muito mais importante? Amém? Glória a Deus.